Hoje a exposição Festas Populares Brasileiras na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. A mostra reúne fotografias de Eliseu Visconti e Cavaleiro. A Escola de Artes Visuais está aberta a partir das 10 da manhã. O endereço é Rua Jardim Botânico 414. O filme Macbeth, de Roman Polanski, é a atração de hoje no Centro Cultural Banco do Brasil. A fita com versão original em inglês mostra uma abordagem violenta do clássico Macbeth de William Shakespeare. As sessões começam às 3 da tarde e às 7:30 da noite. O Centro Cultural Banco do Brasil fica na Rua 1º de Março, no centro. Para uns, domingo é dia de pescaria. Para outros, domingo é dia de saias curtas e pernas pro ar. Revista de Domingo. Produção e apresentação, Ana Maria Badaró. Que tal um programa comigo? Sempre aos domingos, 5 da tarde. Revista de Domingo. YJ453, ZYG680, Rádio Jornal do Brasil, 940, 4.875 kHz, Rio de Janeiro.